Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, meu Deus em quem confio. Oh, sim, eu confio. Ele me livra do laço do caçador e da peste que ronda o ar. Me cobre com suas asas, sob elas posso descansar. Debaixo das tuas asas eu descanso. Tua verdade é meu escudo e meu chão. Não temerei o terror da noite, nem a flecha que voa em vão. Ah, yeah. Segura, Senhor, minha alma em ti. Mil cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu permanecerei, porque fiz do Senhor a minha morada. O Altíssimo é quem me guarda, nenhum mal me tocará, nenhuma praga chegará ao meu lar. Debaixo dessas asas eu descanso. Hoje eu descanso. A tua verdade é meu escudo e proteção. Não temerei, não me abalarei, meu Deus, em ti confiarei. Teus anjos me guardam, oh sim, me levantam nas mãos, oh sim, pra que o meu pé não tropece, não, não, em pedra alguma, oh Senhor. Fiz o leão e a serpente, venço o dragão pelo teu poder. Porque tanto me amou, tu livrarás, o levantarás, o farás brilhar. Ele te invocará, tu ouvirás e mostrarás tua salvação. Com longura de dias, o Senhor me satisfaz e me mostra.